ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre. Debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre. Apresentação: Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro. Está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, das Pessoas Deficientes, que transcorreu no último domingo. Foi dia 21, mas foi o Dia Nacional, porque nós temos o Dia Internacional, que é o dia 3 de dezembro. Portanto, entre um e outro, e mais próximo do Dia Nacional, nós vamos tratar dessa questão hoje aqui com o advogado Luiz Cláudio Freitas, que é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro, e também é diretor da Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, com o defensor público do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Deficiência, Valmeri Jardim Guimarães, e o subsecretário municipal da Pessoa com Deficiência, Carlos Alberto Rocha, com quem eu vou abrir essa conversa, porque eu queria saber o que, que foi feito. Parece que a programação foi anterior ao dia 21, a semana em que houve a série de atividades, foi a semana que antecedeu o domingo. Portanto, eu gostaria que você fizesse um balanço para nós do que aconteceu. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros da mesa, doutor Luiz Cláudio, doutor Valmeri e Golo, né? É um prazer estar aqui nessa mesa. Estamos aqui. Eu vou passar para vocês inicialmente, só para a gente contextualizar, que na realidade nós estamos aqui comemorando, já foi comemorado no dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, mas é uma conquista do segmento e vem de muito tempo, né? Isso vem da década de 80, quando a ONU declarou essa década como a década da pessoa com deficiência, né? E a partir da organização, mobilização das instituições de atendimento às pessoas com deficiência, em 1981, se eu não me engano, foi criado então o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E por isso nós estamos aqui discutindo, levando para todo o público essa discussão importantíssima, que é as questões relacionadas à pessoa com deficiência. Bom, só para colocar, na realidade, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência comemorou esta data durante a semana, né? Então, nós desenvolvemos uma série de atividades em todas as nossas unidades de atendimento. Hoje, nós temos 6 unidades funcionando plenamente, onde ações da área de reabilitação, ações ligadas à cultura e esporte são desenvolvidas para crianças, jovens e adultos com deficiência. Nessas nossas unidades, foram desenvolvidas atividades de teatro, foram desenvolvidas atividades na área esportiva, tivemos apresentação em shopping center, né, para que as pessoas possam conviver e lidar e conhecer esse tema. Então tivemos apresentação de capoeira no shopping de Campo Grande, tivemos um passeio com os nossos usuários de São Conrado, que nossa unidade fica na Rocinha, tivemos um grande passeio na praia, muito interessante, porque a gente consegue colocar, inserir essas pessoas nos espaços públicos da cidade. Então foi uma programação bastante extensa, onde muitos dos nossos usuários tiveram oportunidade de participar, e eu queria inclusive aproveitar aqui para parabenizar os nossos alunos, nossos usuários, né, com todas as suas dificuldades, mas também com muitos avanços e sabedoria. Ok, você sabe que esse, na verdade, foi em 1982, é o resultado do encontro nacional. Isso, que você então, passou, 82. Bateu na trave, 81 para 82, mas é bem situado. Foi ali no início da década de 80, que foi a década dedicada, digamos assim, à pessoa. E foi, Golo, quando foi possível as organizações, né, da sociedade civil começaram a se reorganizar pós-ditadura. Sim, né? Isso sim. Foi uma luta dessas entidades antigas que militam no campo da pessoa com deficiência. Na verdade, em 82 ainda estávamos debaixo da ditadura, mas já no final, né? Quer dizer, a luta, ela se intensifica na medida em que começa a nova república, começa a redemocratização, essa coisa toda, né? E com apoio internacional da ONU, né? que trouxe esse tema para ser discutido em todos os países ligados à ONU. É bem interessante isso aí. É, a luta por inclusão é constante, a reivindicação de empregos, a busca por capacitação, o direito de ir e vir e o reconhecimento da própria linguagem são batalhas vencidas, mas quem tem alguma deficiência física ou mental precisa todos os dias reafirmá-las. Hoje, 21 de setembro, que foi o domingo passado, é celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data serve principalmente para discutir o que ainda precisa ser feito para que a sociedade proporcione uma inclusão efetiva. E é exatamente nesse ponto que eu gostaria que o Valmeri Jardim Guimarães entrasse. Ele é defensor público do Núcleo de Atendimento à Pessoas com Deficiência. Talvez melhor do que os outros aqui presentes, possa dizer quais são as carências mais importantes, quais são as principais lacunas que a pessoa com deficiência enfrenta na sociedade e mais, enfrenta na cidade, porque nós, quando falamos de pessoas com deficiência, nós falamos de convivência social, nós falamos de cidade, das pessoas produtivas, das pessoas que precisam se locomover, morar, andar para lá e para cá. Se para quem não tem deficiência já é uma dificuldade, avalia para quem tem. Bom dia, Valmeri. Bom dia, Golo. Bom dia aos colegas aqui da mesa, Luiz Cláudio, que já é companheiro de longa data nessa luta. A gente que é deficiente e que trabalha, né, que lida com essa situação já há décadas, fica, de certa forma, um tanto quanto angustiado, né? E eu vou repetir aqui uma coisa que a gente costuma dizer sempre nas palestras, nos nossos encontros, que nós temos muitas leis, muita coisa escrita e ainda uma certa distância entre o chamado direito posto e o direito realmente respeitado pela sociedade, pelo poder público principalmente, né? Nós temos realmente muita coisa para comemorar, eu acho, porque é inegável que nós tivemos avanço. Eu até acho que, assim, primeiro, o avanço na própria sociedade, que hoje já passou a enxergar, né? Passou a perceber que existe um segmento de pessoas com deficiência. Né? Há décadas atrás, eu acho que a pessoa com deficiência ela ficava mais no anonimato. E a sociedade passou a se dar conta que existe uma parcela muito importante, né, que tem reivindicações e que tem muito a contribuir. E, paralelamente a isso, é inegável também que a questão tecnológica veio contribuir e muito para que as pessoas com deficiência tivessem maior independência, maior autonomia. Na Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos a criação de um núcleo na década de 90, né? Talvez uma das primeiras instituições a criar um órgão específico para cuidar dos direitos das pessoas com deficiência. E esse núcleo hoje funciona no Leblon, onde nós estamos diariamente postulando lá na defesa das pessoas com deficiência. Você pode dar o endereço? É Rua Humberto de Campos, 315, Loja A. O atendimento é feito normalmente segunda-feira ou quinta-feira. E todas as questões que são apreciadas pelo Poder Judiciário Estadual podem ser levadas ao nosso núcleo, né? Porque a nossa Defensoria Pública é estadual. As questões que envolvam órgãos federais, como INSS, Caixa Econômica Federal, etc., devem ser levadas para a Defensoria Pública da União. Então, nós estamos nessa luta há muito tempo e ainda, de certa maneira, perplexos, né? Aliás, eu estava ontem analisando uma questão que eu fiquei pensando por que nós ainda temos muitas leis que falam de deficiência física, né? Isso é engraçado porque já há muito tempo que nós sabemos que temos algumas categorias de deficiência, né? Então, por exemplo, leis municipais falam de deficiência física. Eu acredito que isso se deva pelo fato da deficiência física ser mais visível, então isso ficou incutido de certa forma no subconsciente das pessoas. E isso cria problemas práticos no dia a dia, porque quando você vai defender determinado direito, aí vem o administrador e diz o seguinte: olha, essa lei aqui, ela só está tratando o direito da pessoa com deficiência física. E a gente pergunta assim: mas e como que a gente faz? Quer dizer, então, que nós temos uma discriminação entre os próprios deficientes, né? Então, temos um caminho longo a percorrer, não só de conscientizar a sociedade, como também aos próprios deficientes, né, que também têm uma responsabilidade muito grande, né, de estudar, eu acredito, de trabalhar, de ainda mostrar a nossa capacidade, e também de corrigir muitas impropriedades técnicas que nós verificamos nessa legislação, né, de várias leis que ainda têm esse tipo de problema. É interessante isso que você falou, porque nós temos uma legislação, significa um avanço. Uma legislação específica sempre significa um avanço, um passo adiante. Mas, ao mesmo tempo, esse avanço, ele parece que é feito por pessoas que não são as pessoas que serão beneficiadas por essa legislação. Por isso, deixa essas brechas que permitem interpretações diversas. Eu vou ver agora aqui com o advogado Luiz Cláudio Freitas, que é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB aqui do Rio. Como é que é essa situação? Como é que a OAB lida com essa questão? Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Golo. Bom dia, Valmeri, que é companheiro, amigo de longa data. Bom dia, subsecretário Carlos Alberto. Bom dia a todas e a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Realmente, a OAB do Rio de Janeiro, ela criou a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência já há dois mandatos atrás, quer dizer, cerca de uns 4 ou 5 anos atrás, foi instituída. E essa comissão, ela trabalha essa temática de forma transversal, porque nós temos que pensar os direitos da pessoa com deficiência ou essa temática de forma a pensar sobre a perspectiva de direitos humanos. Existem pessoas com deficiência, idosos, mulheres, crianças, adolescentes, LGBT, negros. Então a discussão, ela deve ser sobre uma temática transversal e ela deve ter como foco central os direitos humanos. Recentemente nós tivemos internalizado no direito brasileiro a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela foi subscrita em Nova York, ela tem a participação de mais de uma centena de países na Organização das Nações Unidas. E ela é a primeira e única Convenção Internacional de Direitos Humanos com status de emenda constitucional. Após o advento da emenda constitucional 45, foi introduzido o parágrafo 3º do artigo 5º, onde as convenções de direitos humanos, quando elas entrarem no ordenamento com 3/5 de aprovação, com quórum qualificado de 3/5 e com 2 turnos, em cada casa legislativa, ou seja, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, ela passa a ter equivalência de emenda constitucional. É o caso da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o primeiro e único tratado de direitos humanos. Isso significa dizer que toda legislação brasileira, ela deve ser relida, ela deve ter uma releitura à luz da norma constitucional. O direito à acessibilidade, por exemplo, ela passa a ser um direito fundamental da República Brasileira. Então, quando se fala do acesso, do ir e vir, de se romper barreiras, nós estamos falando de um direito fundamental inscrito na Constituição Brasileira. A OAB, a OAB-RJ, ela foi sensível a essa temática, o movimento social fez uma discussão muito grande, pressionou para que a OAB trouxesse essa temática à baila, e ela criou essa comissão. A OAB fica na Avenida Marechal Câmara 150, aqui no centro do Rio, e nós fazemos esse tipo de trabalho, assim como a Defensoria Pública já tem esse núcleo, ela é vanguarda nessa temática. O próprio Ministério Público do Estado tem um núcleo específico de tutela da pessoa com deficiência e da pessoa idosa, muito bem coordenada pelo Dr. Luiz Cláudio, meu xará, promotor de justiça, que vem fazendo um trabalho muito importante também, fazendo uma interlocução conosco nesse sentido. A gente percebe que a legislação, ela é muito ampla, ela é muito vasta. Nós temos uma legislação tida como referência na América, mas efetivamente nós precisamos avançar muito em relação à efetivação dos direitos. Nós precisamos romper esse ciclo de invisibilidade em relação à pessoa com deficiência. Nós percebemos que isso vem melhorando, isso vem avançando, mas nós temos ainda muito a avançar. Eu só queria fazer uma observação, acho que é importante a gente colocar que, de fato, o Brasil é um dos países que a questão legislativa, as leis, elas estão aí, e como foi colocado pela mesa aqui, elas não são cumpridas. Mas eu tenho a impressão que tem uma discussão anterior, né? Como é que a gente faz com que as pessoas tenham, de fato, consciência? Como é que a gente faz que, assim, transformar essa cultura, né, da questão das leis numa questão prática? Isso não está na mão de um ou de duas pessoas. Isso está na mão da sociedade, né? Todos nós temos que ter o compromisso, né, de entender e respeitar as pessoas como elas são, independente da lei. Então, eu acho que todo envolvimento que deve ser feito, e se não todo, mas pelo menos ser priorizado, é a questão da educação. Eu acho que se a gente pega num espaço das escolas públicas, e isso vem acontecendo de forma gradativa, não é muito fácil, né, a gente de transformar uma cidade numa cidade inclusiva para todos de uma hora para outra. Mas eu acho que o primeiro passo deve ser dado na área de educação. É fazer com que essas pessoas que não têm deficiência, crianças, comecem a lidar no seu dia a dia com crianças com deficiência. Nós temos exemplos concretos nas nossas unidades da secretaria, onde nós temos algumas creches, né? E são creches, como todas as creches da prefeitura, creches inclusivas. E em algumas situações, que crianças com deficiência, elas são situações resolvidas por outras crianças sem deficiência, no simples pegar na mão, né? Como companheiro, como um amigo. Então, acho que essa questão da educação é fundamental. Só para, eu acho que reforçar, é importante também esse Dia Nacional. Ele traz à tona a possibilidade dessa discussão, por isso nós estamos aqui, né? E aí não é só a discussão dos temas relacionados às pessoas com deficiência, ligados à educação, saúde, trabalho, que já avançou muito, mas tem muito a avançar, mas principalmente na pessoa física, né? É saber que essa pessoa de fato tem os seus direitos, o direito de ir e de vir, né? A questão da mobilidade na cidade, que ainda é uma questão difícil, bastante difícil. E a prefeitura vem aproveitando esses grandes eventos para transformar a cidade numa cidade mais acessível. Então, eu acho que aproveitar esse momento não só para discutir de forma teórica, mas na prática. Como é que a gente, na prática, no nosso dia a dia, cada um de nós, como cidadão, né, vai estar colocando, vai estar tendo posturas inclusivas no seu dia a dia. É interessante isso que você disse, que porque quando você solta a criança deficiente no meio das crianças que não são deficientes, há uma assimilação mais fácil do que a do adulto ou a partir da adolescência. Parece que já há uma discriminação. O Brasil é conhecido internacionalmente por uma legislação avançada em vários aspectos, no aspecto ambiental, no aspecto dos direitos humanos, mas, paradoxalmente, não é uma legislação de fácil aplicação ou de fácil regulamentação. E isso torna difícil, quanto mais para as pessoas que são mais marginalizadas dentro do processo. A gente já falou, o Luiz Cláudio falou aqui ainda há pouco, falou de LGBT, falou dessas coisas. Nós temos pessoas por questão de raça, por questão de sexo, por questão de várias situações em que as pessoas já são discriminadas. E dentre essas pessoas, as que têm algum tipo de deficiência. O Valmeri falou de uma coisa interessante, que é a deficiência visível e a deficiência invisível. Quer dizer, há uma questão da deficiência física que é fácil de você perceber, mas há uma outra deficiência que não é e que passa batida. A sociedade não sabe como é que isso funciona. Como é que é essa história? Isso na realidade, Golo, é até importante trazer isso, porque muitas das vezes as pessoas pensam na pessoa com deficiência, aquela pessoa cadeirante, né? E muitas das vezes acham que a acessibilidade é apenas romper uma barreira arquitetônica para que essa pessoa cadeirante possa tirar a escada, o degrau, a porta, né? E muitas das vezes a gente percebe, quer dizer, a deficiência, ela é muito maior do que isso. A deficiência física é uma das deficiências, assim como no caso o cadeirante. Nós temos a deficiência visual, a auditiva, a intelectual, e que elas, muitas das vezes, elas são um pouco mais invisíveis, como disse muito bem o Valmeri. Vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, eu tenho baixa visão, eu tenho uma acuidade visual bastante reduzida, mas a deficiência, ela é uma interação entre o impedimento e as barreiras, né? Então, primeiro lugar, muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar essa deficiência. Então, pelo fato de eu não usar bengala, de eu atravessar a rua e tal, muitas das vezes as pessoas não identificam que eu tenho um tipo de deficiência, que eu tenho uma acuidade visual muito reduzida e que eu dependo de uma série de auxílios óticos ou de tecnologias assistivas que me permitam reduzir essas barreiras. Isso é um fato realmente que precisa ser visto. O que a gente deve pensar, prospectar aí para o futuro? Efetivamente, o Carlos Alberto traz a questão da educação, que eu acho que é fundamental, porque nós temos uma legislação avançada, mas nós precisamos trabalhar o conceito do respeito às diferenças. Nós precisamos trabalhar o conceito de equiparação de oportunidade. E isso vai ser efetivado quando a gente conscientizar a sociedade, quando a gente tiver não só o gestor público sem dúvida é fundamental nesse processo, mas a OAB é importante, os movimentos sociais, os mecanismos de participação social, os órgãos de controle social como o Conselho de Direitos, as associações, enfim, todos os atores sociais, eles devem estar envolvidos, engajados para trabalhar essa conscientização, para reduzir essa invisibilidade e para que efetivamente nós tenhamos uma inclusão, nós tenhamos um respeito às diferenças, que nada mais é do que a gente olhar o outro e respeitar essa diferença. E isso quando nós temos, desde pequeno, quando nós trabalhamos com as crianças, efetivamente isso se torna mais fácil de ser assimilado. Pegando um gancho aqui no que o Luiz Cláudio e o Carlos Alberto falaram, né? Você veja só, eu acho que a cada dia que passa, a sociedade vai lentamente se convencendo que o nosso principal problema é educação, né? Veja só como que a educação, ela está relacionada com muitas questões, né? Agora, num país onde os índices de avaliação da educação são os piores possíveis, onde nós estamos numa condição inferior a países próximos a nós aqui da América do Sul, então é claro que isso também reflete na questão da consciência das pessoas como encarar um deficiente, né? Então, você veja, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assim, eu não quero ser mal interpretado, por favor, eu sou a favor da Convenção. Quem lê a Convenção, eu já tive o cuidado de fazer isso algumas vezes, e quanto mais eu leio, mais eu me convenço disso. Tirando alguns pontos, né, que são exceções, o que a Convenção faz é repetir tudo que já está escrito em leis anteriores, né? Parece esquisito falar isso, mas é verdade. Então, a questão da acessibilidade, ela já estava na Constituição de 88, desde 5 de outubro, né, de 88, e até em leis anteriores. Então, você veja só, nós ainda estamos precisando aprovar um diploma como emenda constitucional para ver se a gente consegue exigir do Estado e da sociedade o cumprimento de direitos básicos, como acessibilidade. E você veja só, eu falei da questão das impropriedades que a gente ainda verifica em determinadas leis, né? O Código Tributário do município do Rio de Janeiro é um exemplo só que nós estamos aqui trazendo. Ele, quando fala das isenções para as pessoas com deficiência, o tempo inteiro ele fala de deficiência física. É uma coisa curiosa isso, eu não consigo entender isso. Então lá ele fala da isenção do IPTU, pessoa com deficiência física. Aí eu fiquei pensando, mas engraçado, será que o legislador que essa lei vem sendo alterada ao longo do tempo e tem uma alteração nela que é da década de 90, de 2000, eu não sei exatamente agora aqui, mas não é tão antiga assim, né? Então será que ninguém pensou que uma pessoa com outra deficiência também teria o mesmo direito? Que não, né? Seja física, né? Que não seja física, por que só o deficiente físico? Quer dizer, então, que a pessoa com deficiência auditiva, porque não é visível, então não teria esse direito, e por aí vai. Então, a nossa luta, ela ainda é muito longa, nós ainda temos que convencer o judiciário de muita coisa, porque ainda temos muitas pessoas no judiciário que não estão acostumadas, né, têm uma certa dificuldade de lidar com o direito da pessoa com deficiência, a sociedade. Eu acho que a família que tem pessoa com deficiência também ainda precisa se transformar, precisa entender como tratar melhor, como lidar melhor com essa situação. Temos avanços, é verdade, muitos, né? E também ainda muita coisa para a gente conquistar. Legal, eu queria primeiro aqui lembrar a você que você está na Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro, no programa Tema Livre. Hoje nós estamos tratando da luta das pessoas com deficiência, e você está vendo que não é a questão da deficiência física, e essa é uma deficiência que o legislador percebe. Estão aqui comigo no estúdio o defensor público, que você acabou de ouvir, o defensor público do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Deficiência, Valmeri Jardim Guimarães, o advogado Luiz Cláudio Freitas, da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da OAB aqui do Rio de Janeiro, e o subsecretário municipal da Pessoa com Deficiência, Carlos Alberto Rocha, que queria fazer uma observação ainda há pouco aí. Diga, Carlos Alberto. Eu estava só querendo complementar uma fala anterior minha, até de um exemplo. Numa das nossas creches, aquela questão da inclusão, né, das relações da pessoa com deficiência e sem deficiência. Tinha uma criança com uma síndrome de Down, e ela teve uma determinada crise, enfim, irritação, e ninguém conseguiu dar conta. Ninguém. Veio a professora, veio auxiliar, veio uma outra tia, veio. E aí um amiguinho dele, sem deficiência, pegou na mãozinha dele, levantou e foram conversando os dois. Então, é esse processo, né, de inclusão no dia a dia de cada um de nós, né? Quer dizer, nas nossas pequenas tarefas, que a gente tem que respeitar os outros. Eu acho que isso é um processo, e aí, cultural. E aí, quando o Valmeri diz também da questão da lei da deficiência física, me parece que esbarra nisso. Quer dizer, essa pessoa, ele falta de conhecimento, quer dizer, é a deficiência física mais visível? Então, quando ele coloca a deficiência física... É. E eu aqui, particularmente, pelo menos a princípio, não tenho nenhuma deficiência. Né? A princípio, porque todos nós dizem, embora de perto ninguém seja normal, isso, né? Então, mas por isso que eu estou dizendo. Isso, por isso que eu estou dizendo em tese e a princípio. É. Né? Não tenho nenhuma deficiência. Mas tem uma fala que eu acho que é fundamental, que é a fala do segmento. Nada sobre nós sem nós. Então, eu tô falando isso e aparentemente não tenho uma deficiência. Mas acredito que sim. É necessário escutar o segmento, né? Por mais, por exemplo, eu trabalho na área de gestão, né, de gestão pública, e venho nesse campo já há muito tempo, e passei a ter conhecimento dessa área por conta do meu trabalho. Diferentemente, eu não era militante, como não sou militante, eu sou um gestor, né, que tem conhecimento na área, e tive de ter conhecimento por conta da necessidade do trabalho. Mas a todo momento escutando essas pessoas. Uhum. Porque, de fato, são essas pessoas que sabem o que é melhor para elas. Olha, então, eu, como faço parte do segmento aqui de público, gostaria de cobrar do nosso subsecretário o seguinte: olha, como o subsecretário está aqui representando o executivo, eu peço a ele que leve essa proposta do executivo, elaborar um projeto de lei para adequar essa legislação municipal, inclusive uma lei recente, pasme, a lei que deu isenção no pagamento de pedágio, 2014, 2013, eu não sei exatamente, fala de deficiência física. Uhum. Então você vê como que nós estamos em 2014. Valmeri, dá licença, só para assim... A gente tem que saber a essência também. Será que ele, na hora da criação dessa lei, ele de fato não queria dar isenção somente para deficiência física? Isso é uma questão. A outra questão, que eu acho que é a falta de conhecimento, sim. E aí eu vou além, já vou adiantar um pouco a Valmeri. Nós temos uma proposta, e aí eu não estou dizendo que nós vamos executar agora a curto prazo, né? Mas com a Ana Cláudia, nossa outra subsecretária, e a nossa secretária Georgette Vidor, de fazer esse trabalho, de transformar, de pegar todas a legislação municipal e adequar essa legislação. Não só tendo como base a questão da convenção, mas todas essas questões que estão sendo aqui colocadas. Isso, inclusive, é uma proposta de transformar em meta da própria SMPD, da Secretaria. Legal, uma deixa o Luiz Cláudio falar um pouco agora aí. Fala, Luiz Cláudio. Eu ia entrar exatamente nessa questão do nada sobre nós sem nós. Foi bom o Carlos Alberto trazer isso, porque isso você precisa ouvir o destinatário final da política pública. Né? Acho que a gente, esse é o grande problema que a gente percebe, né? Quando o Valmeri coloca que a lei foi colocada e disciplina, falando da deficiência física, ele deu esse exemplo. Mas isso é uma coisa recorrente. Isso é recorrente no município, no estado, na União. Muitas das vezes não se ouve, né, o segmento da pessoa com deficiência, que é o destinatário final da política pública. Vou trazer um exemplo, porque eu fui membro do Conselho Municipal da pessoa com deficiência por dois mandatos, né, de 2008, e depois fui reeleito em 2010. A gente percebe que foram feitas várias alterações no sistema de transporte, né, no município, no estado. A gente está tentando transformar aí a cidade com várias obras e várias alterações. Mas a gente percebe que muitas das vezes não se ouve, né, o destinatário final da política. Eu me lembro que nós buscamos a Secretaria Municipal de Transporte, levando uma série de demandas, quando alteraram as cores dos ônibus, por exemplo, e trouxeram as cores brancas em todos os ônibus. Isso não foi nem discutido com o destinatário final da política pública. Então, isso causou muito problema para pessoas idosas, para pessoas com baixa visão. Quando se instituiu o BRS, que é um sistema bastante interessante, que busca reduzir o tempo e dar mais eficiência, né? Como foi muito colocado pela Secretaria de Transporte, de fato é, mas a gente tem que pensar um transporte para todos, um transporte que inclua todas essas pessoas. Então a gente tem que pensar em situações concretas de pessoas com deficiência numa cidade que é pouco acessível e que elas vão saltar em determinados pontos e vão andar por distâncias enormes, com calçadas que não têm acesso, onde a pessoa tem que atravessar rua, por exemplo, para pegar um táxi, ou tem que andar 3-4 quarteirões para pegar um ônibus. Então, assim, essa discussão ela tem que ser feita com a sociedade civil, com os conselhos de direitos, com as associações, com os órgãos de controle social. Então, Nada Sobre Nós Sem Nós, ele deve levar em consideração. Vou trazer o exemplo do transporte no estado, né? Transporte no estado que realmente tem bastante problemas, né? E que a gente percebe. A gente verifica na região de Niterói, São Gonçalo, Maricá, que criaram um sistema biométrico. Sistema biométrico que, na realidade, nada mais é para restringir o direito da pessoa com deficiência e da pessoa idosa para usar a gratuidade. Isso é muito claro em relação à área estadual, das concessionárias de transporte estadual. Porque, na realidade, a lei ela dá o direito à gratuidade, ela cria os requisitos, né? E muitas das vezes a concessionária ela cria novos requisitos que não estão na lei. Ela cria obstáculos. Ela cria obstáculos, né? Por exemplo, a Supervia exige um cartão próprio para que seja utilizado, o metrô exige um cartão próprio, as empresas de ônibus, né? E nós temos lá mas na isso comissão, com aval do governo. Com aval do governo estadual. Ah, aliás, isso aí é a questão que eu queria levantar aqui, o papel do governo nisso aí, do Estado nisso aí, né? Do poder público. O poder público que deveria zelar por esse tipo de, por essa ótica da questão, não faz isso. Abre mão, se omite e deixa na mão das concessionárias, porque não são empresas donas daquele transporte coletivo, elas são concessionárias de uma linha de transporte coletivo. Quem compra os trens é o Estado, né? Por exemplo, na Supervia e no metrô. Então, quer dizer, há uma omissão aí. Valmeri, entra aí que eu queria. Não, eu queria aqui contar, falar duas coisas rápidas aqui, para não esquecer. Ainda a respeito daquela questão da impropriedade da lei, por exemplo, eu vou falar aqui o seguinte: a lei estadual que trata da isenção do ICMS, vejam bem, esta lei, ela ainda fala que a isenção somente se aplica para as pessoas com deficiência física. E a gente que é deficiente visual costuma brincar que os deficientes físicos, eles tomam conta da situação, não deixam nada para o deficiente visual. Uhum. Aqui no estado, agora, a Secretaria de Fazenda já começou. Deficiente auditivo, então, ainda está pior. Não, esse está pior ainda. Olha, talvez vocês vão concordar, o intelectual. É verdade. É. Então, você veja só, somente em 2003 é que a lei federal estendeu a isenção do IPI na aquisição de carro, né, para pessoa com deficiência visual. Então você veja bem o paradoxo. Em tese, um cego que queira comprar um carro e um deficiente físico que queira comprar um carro, né? Em princípio, o deficiente físico, ele mesmo vai dirigir o carro. E o deficiente visual teoricamente, tem que pagar um motorista. Então, essa isenção, ela se justificaria mais para o deficiente visual do que propriamente para o deficiente físico. Uhum. Mas é o contrário do que está na lei, né? E eu também queria falar o seguinte, realmente, nós, deficientes, temos que lembrar que enquanto nós não cobrarmos muito, as coisas realmente não vão mudar. Recentemente, eu fiquei perplexo porque uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, numa ação que foi proposta no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Causas, por um deficiente auditivo. E a Lei 9.099, ela diz que no Juizado Especial Cível, a parte não pode ser incapaz, né? Então, lá pelas tantas, o que a juíza fez? Ela extinguiu o processo sob a alegação de que o autor tinha uma deficiência auditiva e que, portanto, ele não poderia se comunicar. Logo, ele tinha que entrar com o processo numa vara civil novamente. Então, você veja o seguinte, o que ela fez? Ela disse o seguinte, bom, primeiro que ela concluiu que ele é incapaz, o que é um completo despautério, um absurdo, né? Na altura do campeonato. É verdade. Achar que um deficiente auditivo é incapaz unicamente pela deficiência dele, já passamos dessa fase há muito tempo. Quer dizer, nós pelo menos achávamos isso. Eu queria acrescentar uma coisa. Não, e detalhe, Gol, desculpa. Não, mas fala. Veja bem, a legislação obriga que todos os órgãos públicos tenham um intérprete. Então, o que ela fez? Ao invés de ela dizer o seguinte, né? Olha, o Tribunal de Justiça está errado de não ter um intérprete. Não, ela inverteu tudo e jogou a responsabilidade no deficiente. Pois é, agora isso aí... Em 2014, isso. Eu queria jogar uma nova questão aqui, ou abrir o leque dessa discussão, porque eu acho que tudo parte de enxergar o outro. A nossa sociedade ela é muito mal estruturada nesse ponto. E isso está se tornando cada dia mais gritante, na medida em que você vê avanços sociais e econômicos, e você vê uma classe, uma nova classe média ascendente, você vê a pobreza ganhando um pouco mais, e isso vai provocando uma inserção social que você vê ser reprimida, repelida por quem já estava naquele status social. Então, por exemplo, o gari que tem carro, ele não é bem visto, porque ele vai ter que parar o carro dele na vaga que era a vaga do gerente dele, do chefe dele lá na Conlúbio, lá onde seja. E por aí vão os exemplos, né? Esse exemplo que você falou da justiça, eu acho emblemático, porque a Constituição proíbe a remoção de morador, a não ser em determinados casos muito específicos, risco de vida, essas coisas, deslizamento, esses negócios. Aí o sujeito ia ser removido, ele entrou na justiça, apela à justiça, o cidadão apela à justiça quando ele se vê prejudicado pelos outros dois poderes. Aí ele apelou à justiça e o juiz, fazendo a mesma lógica que o Valmeri falou ainda há pouco, o juiz considerou que ele estava errado porque o terreno onde ele morava não era um terreno regular, era uma favela, alguma coisa assim, entendeu? Então era uma área que ele não podia, mas ele morava ali há 30 anos, quer dizer, então o que era mais importante, esse legalismo... Muda o foco, né? O legalismo acaba prejudicando da mesma forma que essa visão, essa ótica enviesada da sociedade. Eu queria que você... Luiz Cláudio, você que é da OAB, como é que você vê essa questão? Eu acho que primeiro a gente ainda tem um tribunal, a gente ainda tem um judiciário muito conservador, né? Onde ele muitas das vezes mantém o status quo, né? Isso precisa efetivamente ser alterado. Em relação a esse ponto que o próprio Valmeri levantou, da incapacidade, e que tem vários outros, né? A gente tem exemplo de pessoa cega que perde a guarda do filho por ser cega. Isso é um completo absurdo. A gente acabou de ver um caso agora em Campos. A gente está até em contato, passando isso também com o Ministério Público de lá. E a pessoa, ela perdeu, o casal perdeu a guarda do seu filho exclusivamente em razão da deficiência. Existe um problema muito grande que o foco da deficiência era muito na doença, né? O modelo médico era muito presente. E a própria convenção, ela teve um grande avanço de deixar muito nítido que o foco hoje está na funcionalidade. Então esse modelo médico mudou para um modelo biopsicossocial. Inclusive teremos um evento em Brasília, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos, no dia 19, 20 e 21 de novembro, que vai exatamente discutir muito bem essa questão do conceito de funcionalidade. Então a deficiência, ela não deve ser vista como doença, né? Esse foco é um foco antiquado, é um foco que mudou, deixou de existir há muito tempo, mas muitas das vezes as pessoas olham a deficiência e associam a doença. Inclusive teve um projeto de lei há pouco tempo atrás, uns 3 ou 4 anos, de um vereador, que ele fazia essa confusão. E eu tive a oportunidade de fazer um parecer pelo Conselho Municipal, deixando isso muito claro. Doença é uma coisa e deficiência é outra. Às vezes você até pode ter uma doença que gere uma deficiência, sim. Mas você, o foco é na pessoa. E você, né? Tem, Luiz Cláudio, você tem vários tipos de deficiência. Você tem deficiência adquirida por questão, sim, de trabalho, você tem deficiência congênita, você tem uma série de deficiências. Você tem por acidente, você por bala perdida, você tem decorrente dessa violência ou do trânsito urbana. Quer dizer, o foco ele deve estar ligado a pessoa, ele deve ser visto de forma interdisciplinar. Então a gente deve pensar sobre o aspecto do assistente social, do psicólogo, do médico, do terapeuta ocupacional, enfim, a visão deve ser outra, deve ser deslocada da perspectiva médica para a perspectiva biopsicossocial. E efetivamente a gente vê isso. Então as pessoas, elas vinculam a deficiência, e a família também tem um papel fundamental, e isso é importante, esse debate aqui, para os ouvintes refletirem sobre isso. Muitas das vezes a família olha a pessoa com deficiência e ainda tem uma superproteção. Existe uma excessiva superproteção, né? A gente tem que buscar para a pessoa com deficiência uma maior autonomia e independência. Uma vez eu fiz um programa aqui sobre essa questão da deficiência e eu me lembro que na época uma pessoa por telefone, um amputado por questão de diabetes. Isso é muito comum, né? Que é muito comum, né? E aí ele não veio porque ele estava no horário de trabalho dele, ele tem um escritório e tal, e por telefone, participando por telefone, eu disse ele, não, mas as pessoas com necessidades especiais, ele disse, olha, a única necessidade especial que eu tenho é de ir a Paris uma vez por ano, passar uma semana tomando uns bons vinhos e tal. E eu aí aprendi, quer dizer, você aprende assim, né? Na porrada. Então, aprendi no dia a dia, né? Na convivência. Diga, Bobinho. Bolo, veja só. A gente na Defensoria tem milhares de exemplos, né? Então eu até estou aqui procurando me conter para não falar demais. Mas veja só, eu tive um caso emblemático recentemente contra o Banco Itaú, que é uma coisa muito curiosa. Uma deficiente visual, né? A amiga nossa, ela, correntista do banco, foi lá pedir o cartão com chip. E o banco disse que não ia dar o cartão com chip para ela. Porque o banco entendia que isso era para proteger lá a segurança dela. Né? Aí eu peguei, achei aquilo tão estranho, porque eu sou cego e tenho um cartão com chip há um tempão lá no Itaú, né? Aí eu mandei o ofício pro Itaú, falei, não, quando eles receberem o meu ofício, naturalmente... Tiraram o seu cartão. Não! Naturalmente que eles vão ver a burrada que fizeram e vão... Não, não é nada disso. Pelo contrário, eles responderam para mim, eu achei aquilo inacreditável. Responderam, né, dizendo o seguinte, não, nós não vamos dar o cartão com chip para ela porque nós entendemos que é mais seguro para ela. Aí o que eu quero mostrar com isso aqui, né? Pegando um gancho aqui um pouco no que o Luiz Cláudio falou, né? A convenção realça muito essa questão da autodependência, né? Autodeterminação, autonomia, né? E aí eu comecei a minha petição dizendo o seguinte, olha só, quem tem que determinar o que é melhor para deficiente é ela. Se ela acha que com o uso do cartão com chip é melhor para ela, não é o banco que tem que dizer. E digo... Mas o Valmeri, dá licença aqui, sim, o banco, o sistema bancário, ele é mestre nisso aí, ele manda, né? Porque os bancos 24 horas funcionam até as 10 da noite para sua segurança. Sim, mas... O banco alega sempre que é para sua segurança. Não, mas eu sei, mas acontece o seguinte... É claro que está errado, mas mas ela já tinha o cartão magnético, ela já tinha o cartão, só que não era com chip. Pois é, ela tem o direito. Mas eu não consegui até hoje entender entender um motivo técnico para que isso fosse uma justificativa plausível. E nós ninguém encontrou, né? Será que era para ela não saber? Ela dificuldade de saber. Olha, qual é o lado que tem o chip? Eu tive a curiosidade de ligar para o meu gerente falou assim para mim, mas eu desconheço isso. Isso não é uma norma interna do banco. Eu falei, mas será que isso é uma determinação do banco? Disse, não, isso não é. Então... Você vê o seguinte, nós estamos em 2014... E reclama com quem? Com o bispo? Não, com os judiciários, conseguimos eliminar, ainda no bem. No Banco Central não resolve isso? Não sei, eu não sei. Na esfera administrativa, porque senão também corre tudo para a justiça. É verdade, é verdade. Mas, mas esse caso, ele é um caso absurdo, né? Assim, então você vê o seguinte... Mais ainda. É, então é um exemplo de um banco que tem muitos clientes deficientes. Não são poucos, não. O Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, né, quer dizer, é importante, a Defensoria ela pode defender e judicializar essas demandas, mas é importante a procura pelo PROCON para que ele possa aplicar a multa, possa aplicar a sanção administrativa. Mas olha só, Luiz Cláudio, eu recebo muitas pessoas que foram para o PROCON. Já foram para o PROCON e não conseguiram. Tentaram, não conseguiram. Inclusive, muitas vezes o PROCON manda um relatório para mim, falando, entendeu? Então, infelizmente... mandar um relatório em Braille. Existe uma norma. Não, mas se fosse em Braille, eu gostaria, porque eu leio porque muito Braille. Porque também tem o seguinte, a questão é que também o PROCON, e a gente volta aqui ao que a gente estava falando antes, que é essa visão. O PROCON também vê o deficiente como uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de atenção especial, uma pessoa que não cuida de si mesma, não pode cuidar de si mesma. Lolo, eu acho que a gente, perdão, Luiz, eu acho que, na realidade, a gente volta ao tema da educação e da formação e da questão cultural. Exato. Né? O que define uma limitação de qualquer pessoa é o ambiente social que ela vive. Né? Se uma pessoa, né, com qualquer tipo de deficiência ou sem deficiência, se existem barreiras físicas, barreiras de informação e qualquer outra barreira, essa pessoa vai ter dificuldade. Se é um cadeirante, e tem uma, como foi comentado aqui, se é um cadeirante que tem uma calçada lisa, que tem a sua rampa, tem um elevador, ela tem autonomia. Então, eu acho que o Dr. Luiz já tinha colocado, mudar um pouco o foco. O foco não é na pessoa com deficiência, o foco está no ambiente em que essa pessoa vive. Se é um ambiente saudável, um ambiente onde permite a mobilidade, a autonomia e independência, não é a pessoa com deficiência, qualquer pessoa vai ter mais autonomia e mais independência. Isso é mais cidadania. Lógico, também, essa questão do banco é um exemplo. É claro. Ela com cartão, com chip, ela vai ter mais autonomia e independência de usar esse cartão em outros locais. Eu queria só que nós estamos caminhando para o final do programa, cada um vai fazer a sua intervenção. Já? Não, mas inclusive... Passar de peça quando a gente está se divertindo. Inclusive, né? Pegando o gancho aqui do que o subsecretário falou, hoje a doutrina diz que o conceito de inclusão, né, que é diferente da integração, ele leva, né, aquela ideia de que a sociedade deve se preparar, né, para receber a pessoa com deficiência, né? Exatamente. Exatamente. Nós temos que adaptar a audiodescrição para o cego, por exemplo, nos filmes, né? As pessoas esquecem desse detalhe, intérprete para o surdo, né? O deficiente intelectual, o cadeirante, a acessibilidade que melhora a vida não só do deficiente, mas também do idoso, das pessoas. A sociedade está tão organizada cada dia mais para brigar pelos diferentes. Como é que não enxerga esse tipo de diferença, esse tipo de... que é tão gritante essa diferença, né? Mas estamos melhorando, devagar. Estamos indo devagar, mas vamos lá, né? Até porque andar para trás é difícil. Não, eu sou caranguejo que sabe. Mas vamos lá, intervenção final de cada um, começando com o Luiz Cláudio. Bom, primeiro agradecer a rádio pela oportunidade, e eu acho que a gente tem que efetivamente participar, exercer o controle social, cobrar do poder público e conscientizar. Eu acho que todos os atores sociais eles precisam entrar nessa luta pela inclusão. Nós temos 23,9% da população com algum tipo de deficiência, segundo o censo de 2010 do IBGE. E a população está envelhecendo. Ou seja, daqui a 20 anos, 15, 20 anos, se a gente não fizer nada agora, isso vai ficar bem pior. Olha, então, 23,9%, Luiz Cláudio, é praticamente... arredondando, um em cada quatro brasileiros, é isso? É, segundo o censo do IBGE, algum tipo de deficiência ele faz algumas divisões para deficiência severa, enfim, tem uma decomposição desses dados, mas a gente tem um percentual alto, nós temos 10,8% de pessoas idosas, segundo o IBGE, e a projeção é para aumentar para 18,7% em 2030. É impressionante. Então, a gente tem que pensar que o percentual de pessoas com deficiência na com idade superior a 59 anos é grande. Uhum. Ou seja, nós teremos uma população em 2030 de mais de 40 milhões de idosos. Ou seja, a população de pessoas com deficiência tende a crescer bastante. Tende a crescer. Então, a gente precisa efetivamente mudar esse cenário para que a gente tenha uma sociedade mais segura, inclusiva e melhor para todos. Legal. Esse é o advogado Luiz Cláudio Freitas, da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro e também da Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, agora o Valmeri, para a sua despedida. Valmeri. Eu queria agradecer, né, a lembrança da Defensoria Pública para participar do evento aqui. Também não posso terminar sem, assim, lembrar aos nossos colegas deficientes que a nossa responsabilidade, ela é muito grande, sabe? Eu acho que como o deficiente se coloca, há ainda, infelizmente, alguns deficientes que querem utilizar da deficiência, sabe? De uma maneira, vamos dizer assim, para proveito próprio, isso não é bom, isso não é legal. Nós já ultrapassamos aquela fase do inválido e os tempos são outros. Nós temos que cobrar do poder público, cobrar da sociedade e também nos posicionarmos de forma a mostrar para as pessoas que nós somos capazes, né, que nós temos muita coisa para oferecer. Legal. Eu também queria falar da Rádio Nacional também. Eu sou fã da Rádio Nacional. Já fiz amigos aqui, né? Já chegou aqui dizendo que conheceu minha voz. Não, é claro. Sua voz eu conheço aí de ouvir você aí falando sobre a revitalização aqui do coisa aqui. Eu conheço aqui alguns, o Adelson, o Gerdau, vários comunicadores. E legal, Valmeri. Muito obrigado. Esse foi o Valmeri Jardim Guimarães, defensor público do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Agora, para terminar o programa, o subsecretário Municipal de Pessoas com Deficiência, Carlos Alberto Rocha. Bom, queria finalizar falando rapidamente sobre duas questões básicas. Uma é o desafio da secretaria, né? Nós queremos que o segmento da pessoa com deficiência reconheça a secretaria como um espaço, uma secretaria guardiã das questões relacionadas às pessoas com deficiência. Estamos nessa luta e queremos. Temos, e aí esse é o nosso grande desafio, é fazer com que esse tema seja um tema transversal a todas as políticas setoriais da cidade do Rio de Janeiro. Isso não pode ficar na mão de um gestor ou de dois ou três gestores. Isso tem que fazer parte da discussão de todas as políticas setoriais, seja de educação, de saúde, de trabalho, emprego. Esse é um tema permanente para que as pessoas possam estar pensando, quando elaborarem as suas políticas, já pensem nesse segmento. E uma outra coisa, falar de coisas um pouco assim, boas e rápidas. Nós temos 6 unidades de atendimento da SMPD, Campo Grande, Irajá, Santa Cruz. Nós temos uma central de Libras, né? Os deficientes auditivos que têm alguma dificuldade, pode fazer contato com a Central de Libras, que serão atendidos nas suas necessidades. Obrigado. Legal. A todos. Obrigado a vocês, muito obrigado pela atenção aqui. O programa de hoje dedicado ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. O Tema Livre fica por aqui. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Segunda-feira nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.